ZYZ9, onda média 1210 kHz. ZYS43, onda curta 9545 kHz, faixa de 31 metros. ZYS30, frequência modulada 92.3 MHz. Rádio Universo de Curitiba, audiência nacional, a voz do Paraná melhor ouvida do Brasil.